0 graus e 7. data yang masih sama jam. Nama dari Trader Depo Ado 24 dan kota di Salvador, Trader Depo Ado 08, Vergado, Washington, Vergado. Bom dia, voo 1230, decola na sua escolha. 1230, está próxima da Lado Solar, gente, Brasil, seja PUC para o 370. PUC para o 370, voo 1230, aguardando quanto possível para Aracaju. Gente, mantém a saída do guarda do Brasil. Aguardando. eu fazia chegada com mais de um para nível 050. A chegada do Amazonas, quando mais próximo será utilizado como alternativa. O Juliette chega a Chile, esse tipo de ataque é forte de Brasil, é forte para a descida. Brasil aqui para 4.000 pontos, altura 015, após o fato de já estar a rota 3.000 metros, aproximado em avião turístico, está 1.0. Não será que fechamos o controle Salvador 20.8 Bombom? 20.8, graças. 2062, decolado ao 41, fechamos o controle Salvador 20.8 Bombom. Ok, vai chamar o controle. Confirmando só a frequência, por gentileza? 120.8. 208, obrigado. Bom dia, Gol 2062 decolou na subida Franco 1. Muito bom dia, não se escuta. Gol 2062, está fazendo a decolagem, podia sair da programa para nível 360. Franco 1, 360, sobe via. Gol 1-1 é 2062. 0-0-0-8-0 graus, 1-9. 20, décima 8. 20, décima 8. 435, faltando 2 meses, última 8. Agora, papai, vai ficar. como tú venías saliendo de esa noche. Direita, aceita o destino 1, 2, 1. 307-97, aguardando autorização de pouso, informa o vento no aeródromo 100 graus 189. Está estacionando, está aguardando para girar, para ingressar na pista 10. Terra do Fiat, por favor. Eu vou ligar no carro e fechar o que está passando o corredor aqui. Gente, passa aí um cheque no equipamento, vamos receber no radar. Lona 395, decolagem 0010, aberto 080, grau 08. Se for mais um meio, 2 com mais uma. O vento carona no 080 graus, 189, 189. Ao 7, 1, 2, 3, 8.